Estamos em contagem decrescente para o Carnaval de Seixo da Beira. A esta altura pergunto se está tudo pronto ou se a organização está então a ultimar os preparativos. Sim, olá, bom dia a todos. Quero começar por agradecer à Boa Nova pelo convite para podermos divulgar este evento. E sim, já estamos nos pontos finais da preparação do evento e está tudo a correr dentro da unidade. Depois da paragem forçada pela Covid-19, no ano passado ainda arriscaram, realizaram o desfile. É um evento muito esperado pela população de Seixo da Beira. Sim, bastante. A nossa ideia no ano passado termos já realizado, ainda com algumas contingências por causa da pandemia, era para voltar já a trazer a ideia que estava a crescer no Seixo da Beira dos carnavais anteriores, para neste ano já podermos, com essa ideia trazida no ano passado, estar todos já muito ansiosos. Enquanto organização, dizem que este será o melhor carnaval de sempre. Eu pergunto porquê, o que é que haverá de diferente ou qual é que é a vossa maior aposta? Assim, existem várias razões que nos levam a acreditar nisso. Temos essa ideia que foi trazida já no ano passado do carnaval que existia antigamente, que estava a crescer, como disse há pouco. O carnaval de 2020 já foi muito, já teve muita aderência em participantes, já em visitantes. Depois houve aquela pausa por causa das situações que todos sabemos. E também por outras inovações que estamos a trazer, houve também um investimento muito maior da parte das organizações, e isso leva-nos a crer que este ano já vai ser um carnaval, uma continuação já a partir do que estava a crescer em 2020. E essa maior aposta será na elaboração dos carros ou noutros tipos de que vão chamar então a atenção? Sim, houve em várias coisas, como por exemplo na elaboração dos carros, que até nessa parte tivemos uma ajuda muito boa da parte da Junta de Freguesia aqui de Seixo da Beira, que também está a nos ajudar a investir e a desenvolver o carnaval. E houve também da parte da nossa associação de organização um investimento maior a nível de bandas, para aumentar o nível do evento. Olhando para o cartaz, de facto, o destaque é sempre o baile de carnaval, mas a festa começa antes, já no sábado. Sim, o baile de carnaval será no sábado. Assim, Sim, começa olhando no. para o que eu estava a querer dizer é que, olhando então para o cartaz deste carnaval, o que é que nos pode adiantar para além do desfile, queria eu dizer. Ok. É assim, no sábado haverá o baile de carnaval, onde, como disse há pouco, já foi feito um grande investimento para trazer as bandas que vamos apresentar. Temos já alguns destaques, como por exemplo a banda Funília Abelhinha. O baile será no Clube Vasco da Gama, no Seixo da Beira. E depois será o desfile no domingo, sim. No sábado à noite será então a partir de que horas é que acontece este baile? Sim, este vai acontecer a partir das 10 horas, com a atuação da banda VHF, uma banda mais local. Depois teremos o Funília Abelhinha, e terminará com a atuação de um DJ, do DJ Ferreira, que também é um DJ local. E o desafio para este baile é para que as pessoas venham tão mascaradas e que alinhem neste espírito de carnaval? Sim, exatamente. A ideia do carnaval que nós temos no carnaval é sempre haver, as máscaras estão sempre envolvidas, quer seja no baile, no desfile. A ideia é essa. Muito bem, então no domingo realiza-se o habitual desfile, disse-lhe então que espera o melhor carnaval de sempre. A esta altura já é possível adiantar quantos participantes é que esperam e quantos carros alegóricos é que vão existir? Sim, é assim, não são dados totalmente certos, porque isto é sempre vai aparecer mais alguém, já se funciona, mas são mais ou menos à volta de 15 carros alegóricos, participantes serão à volta de 200. Muito bem, este desfile que passará pelas principais ruas do Seixo, como é que será então este trajeto? É assim, o percurso do desfile será mais ou menos como nos anos anteriores. Começa ali junto ao campo Vasco da Gama, o campo da Bela Vista, que é do Vasco da Gama, depois irá em direção ao centro do Seixo, ao Cruzeiro, e depois dará a volta pela Senhora da Estrela, pelo Parque Senhora da Estrela, e então fará o percurso ao contrário até ao Cruzeiro, onde terminará, onde haverá também um concerto para encerrar o desfile. Essa também é mais uma novidade para este ano. Sim, sim. Nós começámos a ver que havia ali alguma coisa para manter as pessoas, mais um bocado no final do desfile, e decidimos colocar mais um pequeno concerto para manter a animação. Falando ainda em novidades, o Carnaval no Seixo de Beira conta este ano com uma componente social. O Carnaval Social, qual é que é este o objetivo? Exatamente. Nós temos na nossa associação algumas pessoas que trabalham na área social, e todos nós temos familiares mais velhos aqui nas instituições à volta. Pronto, e decidimos que pensámos em arranjar uma maneira de que eles também conseguissem estar presentes numa data de alegria. Pronto, e vamos permitir, entramos em contato com as instituições para que elas conseguissem trazer os idosos a esta festa. Muito bem. Enquanto o presidente desta associação, qual é que é o último convite para quem nos está a escutar e está indeciso em ir ver o desfile a Seixo de Beira? Pronto, é assim. O carnaval será dia 18 e 19, aqui no Seixo, mas para quem está a organizar e para quem vai participar, já começou há algum tempo, e aí já se nota uma alegria e uma união muito grande, o que me faz com que eu garanta que o Carnaval do Seixo deste ano vai ser grande, divertido e cheio de muitas coisas.